Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Já está gravado. Já estamos a fazer a apresentação do. Obrigado, querido. Já aqui estivemos. Já aqui estivemos. Então vamos falar sobre o quê? Sobre, não sei. É o programa do fim do ano. Então é aquela coisa que todos os programas fazem no fim do ano, que é os melhores ou os piores momentos, o best-of, ou o que é que vem aí para o ano. O que é que vem para o ano? Onde é que estamos, primeiro? Sim, explica lá. Situa os nossos ouvintes. Não. Tu é que passas cá a vida. Eu agora, não. Agora menos. Há quanto tempo não venho ao fundão? Tens medo de vir ao fundão. Explica lá porque é que tens medo de vir ao fundão. Não, tenho medo de vir ao fundão. Porquê tenho medo de vir ao fundão? Não, os filhos, desde lá de baixo, desde a Avenida até aqui acima, até aqui à Artuda para a aldeia de Jorge, os jogos já tinham esquecido, era ao fundão, sabes que há muita gente, emigra, vai para Lisboa, está lá dois ou três meses, chega cá e pá, só não sei para onde é que é o caminho para a minha casa. Portanto, isto foi quase igual. E tu lá de baixo da Avenida até aqui, ainda perdeste lá desde o país. Perdi os meus filhos, já à vontade. Não, há aí uma razão qualquer para não vires tanto ao fundão, só vês ao fundão agora quando há... Não, eu venho cá praticamente todos os dias. Venho ver o meu pai, a casa da minha irmã. Pá, eu fico aqui a fazer o quê? Sabes que isto é movimento, isto é uma coisa impressionante. Há aquele movimento que é qualquer coisa... O motivo para não vires ao fundão já foi discutido em vários programas. E tem a ver com aqueles senhores que se vestem uns casacos. Não, são... Fazem a quarta classe. Fazem o papel deles, muito bem, mas eu também faço o meu. Que é fintá-los. Não, não é fintá-los, é de pão. É, não seres de casa. É para não seres de casa. Que é para não nos dar trabalho. É, mas isto é um tema recorrente, porque há aqui uma coisa que é quase um recorde de Guinness, é que o Jerónimo deve ser das poucas pessoas do Conselho do Fundão que nunca foi apanhada a conduzir bêbado. Ele tem 10 anos. É verdade. É verdade. Pois, também é verdade. Olha, escolha já uma musiquinha. É pá, ouvi eu ontem uma, é pá, quanto tempo eu não ouvia esta música, pá. Com o padeiro que ele volta, era vimos devolver para o fundão. Eu sempre gostei tanto daquela música e já não ouvi aos anos. Dos Stranglers, Golden Brown. Golden Brown. Epá, isso, isso é bom até porque estás para uma baladiça. Não é? Golden parece Brown. Parece bem, sim. Epá, já não ouvi essa boa música. Boa escolha, finalmente, Jerónimo. É, uma coisa de jeito. Epá. E eu disse, epá, esta música, eu gostava tanto desta música. Isso é dos anos 80, não é? É. Golden Brown, se calhar já após os 80. Não, olha, acho que ele é dos anos 80. É possível, sim. Golden Brown. Epá, mas é. Estou lá, põe o Golden Brown, só para dar em mente. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Thank you. Então, o que é que tu achas deste ano que passou? Bem, acho que este ano foi uma grande merda. Como todos os anos. Não, não foi, quer dizer, não foi uma grande merda, foi uma merda igual às outras. Mas eu acho que, o que o Miguel estava a dizer, eu acho que não foi um ano de festa como devia ter sido por causa da guerra, da inflação e da... Ah, sim. E, mas isso a propósito disto, não foi um ano de festa, mas há sempre uma música que eu gosto de ouvir à festa, que é o Fiesta dos Pogues. Ah, é, parece também. Isto está bom, isto está bom. O que é que aconteceu? Aconteceu muita coisa, não é? O que é que houve mais? O Jerónimo voltou aí em grande, está aí, vai lançar um novo álbum. Vai. Está a escrever músicas que mais acaba. Exatamente. O meu retiro. Queres ler um poema do Eugénio? É que eu ouvi que tu falas dos rapazes. Pois. Dos moços. Sabes o quê? Eu tenho um certo respeito. Um respeito por José de Andrade, mas sinceramente não é dos meus poetas preferidos. Tu queres saber que são os teus poetas preferidos? Os meus poetas preferidos. Oh, Bob Dylan? Não, está bem, mas isso é outra história. Isso é outra história. Luís Pacheco? Não, mas eu tenho. Se me virem muito. É por causa que eu tenho muita coisa. Gosto muito de Alan Ginsberg. Tu és dos beatniks. Eu sou dos beatniks. Tu és dos beatniks. Ou seja, não vai aparecer um português nessa lista. Vai. Quem? Não, eu gosto muito. Olha que eu tenho as obras completas todas no Fernando Pessoa, pá. Gosto muito do livro do Desassossego. É o livro mais. Há de haver alguém a dizer um poema do Charles Baudelaire aí numa gravação boa das Flores do Mal. Em francês? Em francês. Isso arranja-se. Isso arranja-se. Então vá. Em francês. Comme les ondes à l'œil fauve reviendraient dans ton alcôve et vers toi glisserait sans bruit avec les ombres de la nuit et je te donnerai ma brune des baisers froids comme la lune et des caresses de serpents autour d'une fausse rampante. Quand viendra le matin livide, tu trouveras ma place vide où jusqu'au soir il fera froid. Comme d'autres par la tendresse sur ta vie et sur ta jeunesse, moi je veux régner par les. Por exemplo, Sartre, Gerard de Pardieu, estava a ouvir ontem uma entrevista em que estava-lhe a perguntar, e ele dizia assim: fumem, bebam, não sei o quê, as crianças, sobretudo, bebam muito. Também olhando para ele, para o seu físico hoje em dia, sempre. Será que não acho? Parece que a gente estamos a necessitar de reabastecimento. Posso coisar este obsceno que eu já vi? Precisamos mais uma abaladiça. Eu aqui a minha é com três pedrinhas de gelo. É o Bushmills. A minha é um Pias. E é o Eight Bikers. Olha, eu também preciso de mais um café, que isto do Natal vai ser longo. Mais um café também? Então, dois cafés, um Bushmills. Um Pias. Queres balão? Não, pode ser neste. Olha lá. E um Pias e um Eight Bikers. O que é que aconteceu mais no ano passado? Este ano, aliás. No ano passado, aliás. É, aconteceu mais por aqui. É que aqui tem, há uma coisa... Este ano morreu a... Morreu alguém? Morreu muita gente. Pois, morreu muita gente. Como é que é? Farta-se por aí. Mas isso é normal. Essa rapaziada... Nós estamos... Mas houve aí, estás a ver, mesmo nisso, houve aí uns anos, antes da pandemia, que parecia que todos os anos... Estavam a morrer as grandes estrelas do rock pop internacional, tipo o ano. E portanto, mais um ano passou e não morreu nem o Mick Jagger, nem o Keith Richards. Até acho que podíamos passar. Mas ninguém fala no Mick Jagger, está-se tudo a cagar. O pessoal é o parâmetro da imortalidade. Da longevidade. Acho que o Mick Jagger é mais novo que o Richards. Então, e se tivéssemos que escolher uma música do Rolling Stones para passar, qual é que passávamos? Sem ser aquela que já passou, porque tu já a pediste, porque ouvias na jukebox. É verdade. Sabes qual é que era? Sim. Monkey Town Woman. Não, essa não. Olha, Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil. É sempre bom para começar. Aliás, este programa é para começar ou para fechar o ano? É para começar. É para começar. É um dos ex-libris. Então, este... É o programa da ressaca. Então é para a ressaca Rolling Stones e Sympathy. Face. Pleased to meet you. No Vasco Granja. Não. Sabes que era um músico. O Vasco Granja tem alguma música? Não, mas eu tinha um grande respeito por ele, como músico, mas não sabia. Não era daqueles músicos que me agradavam muito. É para ser o filho de Moreira, é que devia saber que ele doava milhões, pá, milhões para hospitais, não sei quantos. O David Bowie. Bowie. E nós esquecemos. Ele não morreu este ano. Não, estou a falar que já morreu também há meia dúzia de anos, pá, aí, não. Sim, naquele ano que morreram acima da TV. Morreu o Prince, morreu o David Bowie, morreu, foi tipo. Até nisso estamos a ver, os anos estão a ficar pobres, quer dizer, não morre ninguém importante. Está a ficar tudo velho, qualquer coisa. Está, mas isto é um programa de ano novo, não é de ano velho, devíamos ir a estar a falar do futuro. Exatamente. Quem é que vai morrer este ano? Estávamos a falar em balanços, sem previsões. Essa é boa. Eu, basicamente, acho que vai chocar aí um cometa e vai ser o fim do mundo e morrem todos. Mas não é? Isto não me dava jeito nenhum. Isto do cometa que vem aí, arrebenta com isto tudo, pode ser lá mais para 2039 ou assim. Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shit breaks for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Watching yourself, but you're too unfair. You got your head all tangled up, but I'm fucking only like you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the lies in the lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone. Imortais e que têm. Epá, eu agora. Devia morrer o Cavaco Silva. Ando por obrigação. Está a morrer. Este também não morre. Ele está conservado em. Naquele fermol. É o bacalhau seco. Está molhado. Uma pessoa olha para o Cavaco Silva e vê, e sente o cheiro a naftalina, não sei explicar.

silly cunt, I'll tell you what I'll do. On the stretcher, don't you go on the silly little wicked man, I've never been happier. On the stretcher. Jerónimo, tu é que dizes ir para presidente da Câmara? Tu não era? Pá, tinhas o meu voto. Claro. Aliás, era o teu... Enviavas-me já o teu chefe de gabinete. Exatamente. O chefe de gabinete. Exatamente. Gabinete era no Espanhol Bar. Exato. Mudávamos já o gabinete do presidente para Valverde. Logo era a primeira bola a sair da... Então temos sempre que andar, passamos apanhados para a GNR e numa altura qualquer, ficamos já aqui. O Miguel Newton. Aliás, mudavas o posto da GNR para a Enxabar? Não. Para o lado, para o Açor. Para eles fazerem operações de top à saída do Açor durante o ano inteiro. Quando fosse a bagunça. E que o Miguel Newton não enviámos. Miguel, variador da cultura, do desporto e do mais do que. Desporto é mesmo comigo. Sueca também é desporto. Tens alguma medida para o desporto que queres propor aqui para a nossa lista? Sim, morte aos ciclistas. Já é o risco de ser ciclista nesta região. Eu aqui é que não andava de bicicleta com a quantidade de bêbados que anda a guiar. Onde? Tu não há nenhum outro engenheiro que todos, não há, já não há. Os Exploited é uma boa... Julio Iglesias. Júlio Iglesias, vou-te dizer. Júlio Iglesias, na inauguração do Cine Teatro do Portal. Já não vou, nem é tocar. Não, ela é que faz a tua primeira parte. O alinhamento é... Júlio Iglesias, Roberto Carlos... Esse ainda é vivo? É, ainda é. É pá, fico na dúvida. O que é que era? Então não é, o Roberto Carlos não é vivo. Será? Por acaso também fico na dúvida. O que é que achas, Júlio Iglesias ou Roberto Carlos? Pensa no povo. Zé Malhoa. Não. Pensar no povo não. É o Zé Malhoa. Não, então o Roberto Carlos quer buzinar o calhambeco. Sim, que o povo também está velho, pronto. É mais por aí. Ou os Gypsy Kings. Não, é melhor. Os Gypsy Kings são tantos grupos. Pois são os primos e os tios. E... Não, agora cada um tem um grupo, que é o Gypsy King. É o franchise. Então, eu acho que a gente chega aqui a um acordo com o Júlio Iglesias, que é um... Já não toca em Portugal há 40 anos. Portanto, inauguração do novo cine-teatro da Gardunha na Avenida Liberdade do Fernão. O seguinte cartaz: Mata Rato, Jerónimo e os Cro-Magnon e a primeira parte de Júlio Iglesias. Ou então o Júlio e trazia o filho. Isso aí, então, o Henrique. O Júlio Henrique. Não, Júlio Henrique parece um do Pima. Trazia aquela yeah. Tenista. Mas era lindo, o Júlio Henrique ao vivo. Desculpa lá, mas o Henrique trouxe essa tenista. Ele lá me mandou. O Henrique entre... E ainda fazias um evento no Sarau Desportivo. Olha, eu gostava de trazer a Ana Moura. Não é necessariamente porque ela canta, mas porque ela veste. Ultimamente. Ou quer que há pouco veste. Então, já temos mais um Júlio Iglesias. Este é isto que compõe. Outra coisa que queríamos propor ao município do Fundão é lá. Mais coisas para o nosso programa eleitoral. Para o nosso programa eleitoral, é isso. O que é que é preciso fazer em Valverde para ganharmos as eleições? Vá, diz lá. Em Valverde? Sim. Não é preciso fazer nada. Todas as terras querem alguma coisa. Esta aqui é esta era um bocadinho complicada. Não é preciso fazer nada, porque é que não se faz lá nada? Não precisa fazer nada. Não é verdade, é uma Asval, é uma associação que ainda. Estar, começar. Os miúdos estão a trabalhar e estão a trabalhar bem. Eu acho que. O que é que falta envolver? O que é que falta envolver? O que é que faz falta? Para animar a malta. Até o Festival do Grelo. Onde é que é o Festival do Grelo? Em Lavacolhos. Não é, não. É em Lavacolhos, é. No Castelejo. Ou no Castelejo, mas sim. Há o do Parque Selvagem envolvido. No Parque havia. Parou com a pandemia. Sabes qual o grande problema? Não, mas sabes qual o grande problema em Valverde? Tu não podes fazer nada. Mal tu faças alguma coisa e está toda a gente a deitar abaixo. Ah, é como no El Cais. Enquanto aquilo não acabar, não... É uma fatal sonica. Olha, todas as aldeias é assim. Se não fazes, é porque ninguém faz nada. Quando fazes, é porque as cadeiras não estavam no sítio certo, ou porque roubaram um gajo de estacionamento ao pé da igreja. São eles próprios a dar cabo daquilo. Por exemplo, aqui na Beira Interior, e é uma. Além do Boom Festival e do Fatela Sónica, não há festivais de verão de música. De verão não. Ao festival. O Fatela Sónica já não é verão. Está bem, mas percebes? Mas não interessa. Tens o Palmetro, são coisas mais específicas. Tens na Covilhã. Mas eu acho que falta entre. O Cherry at Christmas. Tens o outro Castelo Branco, também do Metal. Fazem todos os anos e já. E aquilo leva a gente. Então vamos já começar a desenhar o cartaz. Portanto, Júlio Iglesias na... Já tens aqui um programa de Júlio Iglesias na inauguração do... E o Festival de Verão da Salganhada. Festival Folk. Acho que tem que ser um festival folk. Folk rock. Folk rock. Folk celta. Folk... Folk. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Festival Folk You. Folk you. E vem folk do mundo inteiro. Folk night, como diria. Traz o folk do País Basco, traz o folk de... da Polónia, lá dos teus amigos da Polónia. Epá. Fuma-se ali uns charutos à beira da, da barragem e está a andar. Quem quiser. Claro. Acho que hoje é o carvão. Achas que o Bob Dylan está disponível no verão? Não está. Não há mais ninguém. Se o Bob Dylan viesse a Valverde tocando. É isso. Chupa. Isto já, já estamos a falar muito, falta musiquinha para, para esquentar os corações. Olha, pode ser essa. Wilson Samurai. Não, não é Samurai, o que é? Simbral. É uma musiquinha para esquentar os corações. Não vem aqui e não tens. Ah, o Festival de Música Brasileira é um bocado feio, não é? Subi no muro do quintal e vi uma transa que não é normal e ninguém vai acreditar. Eu vi duas mulheres botando aranha para brincar. Duas aranha, duas aranha, duas aranha, duas aranha. Pega a mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Aranha se esfregando, eu tô sabendo alguma coisa tá faltando. É minha cobra, cobra criada, é minha cobra, cobra criada. Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Deve ter uma boa explicação. O que é que essas aranhas tão fazendo ali no chão? Uma em cima, outra embaixo. A cobra perguntando onde é que eu me encaixo. É minha cobra, cobra criada, é minha cobra. Cobra criada, vem cá mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Soltei a cobra e ela foi direto, foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é certo. Cobra com aranha que dá pé, aranha com aranha sempre deu e jacaré. Minha cobra, cobra com aranha, é minha cobra com as aranhas. Vem cá mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. É o rock das aranhas. É o rock das aranhas. É o rock das aranhas. É o rock das aranhas. Vem cá mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Ainda não fizemos um programa de música brasileira, ou já? Não. Há punk brasileiro. Ah, que é um continente. Que erradas, punk brasileiro. Música, tu não gostas de música brasileira? Eu não gosto muito. Não, é, é pá, eu tenho um... Achei do Chico Buarque. Gosto do Chico Buarque. E pouco mais. Também já chegou, já fiz 30 álbuns, portanto já há muito mais tarde. Os gajos é bom. E a guerra vai acabar? Não, a guerra não vai acabar. A guerra vai alastrar. Olha, por causa de falar em guerra, é coisa, não é? Então, qual é que é a música que tu agora pensa? É? Já pedi esta do Wilson Samurai. Samurai. Simoral. Simoral, que não vem que não tem. Não quer dizer que seja uma música do futuro. Pode ser uma música do passado que representa o projeto o ano que vem. O que é que vai acontecer este ano? Aqui, aqui na região é fácil. Acontece, isto basta comprar o Jornal de Fundão e perceber que tudo se repete. É o eterno retorno. É, há o Carnaval da, na Guarda, depois há as cerejas do Fundão, depois há as praias fluviais no verão, há as, as festas de verão, as procissões, a vindima e o Natal. E o Fatela Sónica e as Miscas, pronto. Está o calendário feito. Não, não vai acontecer nada de novo este ano, a não ser o Júlio Iglesias. Júlio Iglesias. Tudo, aqui, isto aqui tudo é cíclico, é uma das coisas que é um problema na região. É, as coisas são boas, mas são sempre iguais. É bem mais um ano. Encontros cinematográficos. 14ª edição. Os filmes são diferentes. E em todo lado. Sim, mas não aparecem coisas novas, é o que eu estou a dizer. Podiam continuar, as coisas são cíclicas e haver coisas. Então, a Fatela Sónica é relativamente novo. Esse é um terreno. É cíclico. São os terrinhos, mas chegará à sua fase cíclica. Não vai chegar a ciclo. Não vai chegar a ciclo. E tu tens algum novo álbum para sair? Também tenho. Já tinha dito, as marionetes. Agora fiz uma música, as marionetes, mas isso é outra história. Estamos a entrar. Ontem levámos um bocadinho ao padrão. E era um motivo. Não falei? Que ia fazer uma música que era as marionetes. Mas já não é? Já teres um projeto de fazer uma música, já é. Uma! Não vai ser possível passar no programa, porque eu ainda não a fiz. Não, não, não, mas vamos passar. Tenho que falar aqui a este cavalheiro, não, mas escolhe lá uma música para 2023. As marionetes ainda não estão escritas, não dá para passar. Estou, quem fala? Aí está. O quê? Uma música para 2023. Mas qualquer, pode ser do Cabo da Viela. Cabo da Viela. Obrigado com ele. Amiga, não só. Ah, dois. Sei lá. Como era? Vais ligar a quê? Está uma coisa para ver. Ele só tem 14%, já deve só ter 8. Não era ninguém. Uma música para... Ele vem desauditar à espera de alguns segredos. Sim, é uma música. É, pô, e tu? É um bocado lembrando. E olha, Duran Duran, Girls on Film. À escuta! À escuta! Olha ali, estás a ligar ao Janeco? deixa-me só ir a trabalhar. Mas despete dos nossos telespectadores. Telespectadores não. Os telespectadores, exatamente. Despedimos com amizade até ao próximo programa. Então, faz lá uns votos para o nosso auditório, para as três pessoas que nos estão a ouvir nesta manhã fria de. Ah, não é? Isto não é. Um ano novo, cheio de paz, amor, tranquilidade e de boa vontade. Um grande abraço para vocês. E algum dinheirinho na carteira também, para. Também, e uma boa colheita também de vinhaça. Sim. Que o vinho de de vinhaça. Que é vinhaça. Não, e o São Pedro não estraga esta porcaria. Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si.